a ter canções pra agradecer tudo que você faz e fez. Como prova desse amor, eu já fiz versos, já fiz votos, fiz promessas, mas não posso mais brincar de amar. Eu não pude resistir, seu amor me cercou. E se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Conhecesse a sua alma gêmea, já existiu o amor. E esse amor desceu, e esse amor venceu, e hoje vive em mim, eu sou livre, porque ele amou. Seu amor me cercou. E se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Seu amor me cercou. E se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Faz e fez como prova desse amor.